8 decola aos 13, controle no 208. 208, bom, 809. Runway 10 established. Blue 6908, contact tower 118.95. 118.95, today, Blue 6908. In the holding point, contact the tower 118.95, QNH 1015. Saia da boca. 230, minha boca, bom, 968. We are now 2.5 miles to auto mark established. Airport Delta 002, moving point to runway 10, via the Alpha, and contact tower 118.95, QNH 1015. Via Mini April, India, tower, no holding point, tower 118.95, Copy 020, Europa 020. India, and on holding point 118.95, Airport Delta 020. Para a posição 2 Lima. 3 Romeu 2 Lima, ambas no pátio 3? Ambas no pátio 3. Está autorizado e chame o solo nesse, da presença 1211, mas já está autorizado o início do reboque. Chamarei 1211.1. Boa noite, seu Sanero 6258, informação CAP. 6258, autorizada a chegada Mari, desça para o 050, direto de TAP. Chegada Mari, boa, direto de TAP, desce para o 050, ouça 6258. 9810, chama Recife no 33825, 25.1. 1-3-3-2-5, poderia repetir a secundária? 1-2-5-1. 1-2-5-1, combinado. Fuso 6908, solo aos 39, on the ground at 39, leave an extra ride, contact the ground 121, decimal 1. 211, Azul 6908, next one. Tower 108, airport silver 020, holding point 10 1 0. call 020, clear to line up and take off runway 10. Wind is 170°6 knots. Papatão Quebec chamou o sol? Foco vendo do rebote, posição final 2000. Paciente, obrigada. Vamos aqui, confere dentro. O 1868 chama Recife, 125, decimal 45. 245, obrigado, boa noite. Do 2713, radio contact. 767, miles of Salvador, VOA. Fly, bus, to intercept box arrival, and report to right for the turn. Select the bomb arrival, and report for the turn. Telema 258, desceu sem restrições para 2000 pés, o ajuste 015, autorizado final, reporte estabilizado. Para 2000 sem restrições, 1015, reporte estabilizado, hoje é 6258. Edgar Barnett, 42, contact não, Salvador, departure control 120, decimal 8. Salvador, departure 1208, decimal 020, Deus te abraça, muito obrigado. Salvador de Baixa, muito boa noite, Epsilon 020. Portal 020, radio contact, climb to plus level 350, MOM departure. Climb level 350, MOM departure, Epsilon 020, we appreciate, when possible, direct to the cabin. Portal 020, stand by. Stand by. Salvador, voo 972, boa noite. O Nuno 72, boa noite. Autorizado a chegada a Mali, lista para o 050. Mali 050, Nuno 72, autoriza a Zuna, recebente, ó. Oi, CAP, o Nuno 72. Eita, o Nuno 72, né? É o portal 080? 080, corre. Flight Direct Magno, position. Direct Magno, é pegar o 080, muito agradecido. Muito obrigado. No 098, tá no 2 para o Puxa Promessa. Tô no 098 para o Puxa 08, autorizado de metade. Autorizado, vai consultar aqui no 098. Então 020, climb and cube at level 110. I'm not sure if it's level 110, it's beyond 020. 2713, climb and cube at level 120. Azul 2713. 2713, restrict to 120. É por causa 080? Yes, go ahead. My heading 060. Heading 060, down 060. Por causa 020, traffic is 12 o'clock, 15 miles. Copy. Is a... Alpha Tango 4, 5, maintain with level 120. I copy up, Galdi, this is it. Obrigado. 173 traffic 11 o'clock 12 miles. This is Airbus 332. My name is level 110. 0715, bom voo. Autorizado, taxa até o ponto de espera da 10, 2, 18, 95, 1015, gol no 098, no 098, obrigado, bom dia pra vocês aí. 1895. 1895, uma boa noite, Tereza. Oi, Salvador, muito boa noite, show Chanel, 6258. A 258, continue a aproximação, informe baixado e travado, vento no 70 graus, 5 nós. Forçará com o trem checado, 6258. Tem heading 060, Portugal 080, and stand by. 60, level 350, Portugal 080. Azul 273, descend 4,000 feet. 4,000 feet, descend 7,000 feet. Salvador, boa noite, no 098 a gol, está aproximando o posto para 10, pronto. No 098, não tem um ponto de espera? Não, mas eu vou esperar com o 098. No marcador externo, baixa travado, hoje é 6258. 6258, pouso autorizado, vento no 70 graus, 5 nós. Pouso autorizado, 6258. 060, until 100 miles of Salvador Vilar. Ok, we'll maintain this flight level, we'll maintain heading 060 until 100 miles from Salvador VOR, down 020. Salvador Brazil, good evening, and 2 4 0 6 2, reaching level 190. Azul 4062, call car again, descend to level 050, Mari arrival. Again, level 050, Mari arrival, Azul 4062. Call 020, contact the Recife, 125, decimal 45, if enable 126, decimal 85. Assistente 12545, if enable 126, 85, FBI 020. Desde o momento, obrigado, mande mais. Boa noite. Bom, 1172, desce para 2000 pés, o ajuste no 015, voa Duna e reporte estabilizado. 2000 Duna, reportarei, gol no 172. 98 ali, mantém pista no 0. Ali, mantém no 0, no 09. Passaio 2228, boa noite, Charlie, informação em curso, copia 180 para a Vitória da Conquista. Sim. Autorizado 180 para a Vitória da Conquista, decola da pistola 0, curva direita, sai da Arbon, eleva, eleva o piló após DCT Conquista. 5410 no transponder, controle 1208. Muito bom, boa noite. 5410 transponder. 208 é o transporte. Com curva direita, não precisa sair da rua. O passageiro é 2222. Firmando curva direita, vou passar. Cotejamento correto, no passo 3, chame pronto. Era pronto. Passar na 6258 na escuta. Muito boa noite, 6258, livrou a pista. Boa noite, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 6258. Salvador, boa noite, Azul 2782170 da descida. Azul 2782, autorizado chegada Mari, desce para o nível de voo 060. Chegada Mari, é o 060, Azul 2782. Controle Salvador, boa noite, voo no 098. Voo no 098, contato radar, estou para o 370 via saída PUCA. 370, saída PUCA, gol 1098. Azul 4062, with the speed 2109. Reducing speed 2109, Azul 4062. Autorizado, chame táxi, parceiro 2222. Chegou 1172. 1172, contrata com a torre, 1185, com o povo. 1895, obrigado. Foi Salvador, gol 1172. Boa noite. 1172, continua a aproximação, informa baixado e travado, vento no 70 graus, 6219. Tá baixado e travado, gol 1172. Livre pouso no 1172. Azul 4062, descend 3000 feet, penetra 015. 3000 feet, 1015, Azul 4062, reduce 180 knots. 180 knots, reduce 4062. Azul 2228, pronto, táxi CPOB 42, alternando Salvador, 5 horas e 40 de autonomia. Querida, você está até o ponto de espera, parte 1 no Inter, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 15, bom voo. No Inter, quando lá, 118, decimal 95, passaria o 2228. Azul 2782, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Suza para 2209. O 2782. The localizer runway flight 713. 713 Tower, 118 small 95. 118 95, bye bye. 24062, descend 2000 feet, clear your left final and reblock status. 2000 feet, clear left and 24062. Stand by. Do 2782 efetuando algum tipo de desvio? Espera só como voltando na próxima etapa, ou pode apurar a zona da presença que é autorizada. Você tem condições de reduzir até quanto? Vou reduzir até 170. Reduz então até 200 e voa dona. Deixar para 3.000 pés com ajuste 0.5. 3.005. Zona 72, solo 02, libera direita, solo no 2 do nono. Mas eu não vou, graças. 1098 chama centro de cinto no 2545, alterna 1-2685. 2545, qual que é alternado, por gentileza? 1-2685. 2685, obrigado. Conhece para 1-0, para 1-0, 1-0, 1-0, Salvador Tower, good evening, Azul 4062, a final approach, runway 106 mile. 4062, continue approach, stand by landing gear. Stand by, Azul 4062. Boa noite, Passaredo 2222, ponte para a dona 0 pronto. Passaredo 2222, quanto é a posição? Ah, bem, 2222. Underground at 04, leave next to right, contact the ground 121, the small one. Okay, right, call 121, the small one, 2713. Affirmative. Please sped up your taxi. Salvador ground is Azul 2713. Azul 2713, Alpha Kilo 8.3. Alpha Kilo 8.3, 2713. Passarei 2228 ali e mantém pistão no zero. Sim, mantém 2228. LS, pista vista, azul, 2782. 2782, completa com a torre 1295, bom pulso. 895, obrigado. Adoro, azul, 2782. Azul, 2782, continua a aproximação, aguardando pista livre. E aí, na escuta, pista livre, o 2782. Fajero 62, on the ground at 05, leave an extra right, contact the ground 121, small one. Extra right and contact ground 121, small one, until 4062. Livre decolagem pistão no 0, vento no 70 graus, 9 nós. Esse ano 2228. Juliet, gate 01. Alpha and Juliet, gate 01, azul 4062. Juliet, gate 01, azul 4062. Juliet, gate 782, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 89. Pouso autorizado, 2782, na 10. Areia 2228, decola o 08, controle no 208. 208, boa noite, obrigado, 2228. Transalvador, boa noite, passaria do 2228, transfere. Passaria 2228, contato radar, se você tem restrições para 180, sai da Arbolé. Tem restrições 180, Arbolé Lé, para 2228. Na 3891, na escuta do controle? Agora sim, na escuta 1208, perdeu o contrato com o centro de vista, aqui mantém 160 restrições. Na 3891, na ação de identificação, autorizado chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0. 4 mil, chegada bom, 0, 115, o senhor consegue autorizar pelo presente? Autorizado Golf, na 391. Golf, descendo via, Patrícia, Golf, na 4000, na 391. Solo 2782, solo 09, libera direito, solo no 211. Libera direito no 211. Solo 2782. Azul 272, Alfa Kilo Base 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo Base 3, quando lá tem seu sinalizador, 2782. Laredo 2228 após Arbor, foi direto Vitória da Conquista. Após Arbor, direto Vitória da Conquista, muito obrigado, 2228. Qual é a posição do 2782? Prossiga. Prossiga 272 azul. Qual é a posição do nono aeronave? A 5 Lima, aqui no sistema, 5 Lima. 5 Lima, tá ok. Na 3891, na posse de Lourdes, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizado final, reporte estabilizado. A partir de Lourdes, 2000, 015, reporte estabilizado. Alguma chance de enjoador naquele? Autorizado, Duna, na 3891, reporte estabilizado. Duna, 2000, 015, reporte estabilizado. Azul 422 nos chamou para confins? Confirme a altitude solicitada? Confirme o nível que solicita? 7140 autorizado para Ilhéus, decola da pista 190, curva direita, saída Coral, acione 02103 no transponder, controle 1208. Azul 4959, que eu esteja mais correto, no FAT 3, chame pronto. 381, completa com a torre, 1195. 11895? Você já vai correto, Lutão, 381. 385, boa. Torre Salvador, tá? 3891. E 891, baixou, tá bom? Afirmo. Ponto autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 6219. Autorizado, pouso, pouso no zero, 3891. 32891, solo aos 24, libera direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3891. Janeiro 2228, chama-se a do Recife, 133, decimal 25. 13325, obrigado. 2228, corrigindo, é 1288, alterna 1353. 1288353, obrigado. Bom voo. Pro bom dia, passarelo 2228. 2228, ainda na escuta do controle Salvador. Ponto, perdoe.